Salve Simpatia, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda. Está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche Muqueca de Siri. Chico Buarque e a melhor cozinha do mundo. Desalento já não tem mais fim. Vai e diz assim: como sou infeliz no meu descaminho. Diz que estou sozinho. Sem saber de mim, diz que eu estive por pouco. Diz a ela que eu estou louco pra perdoar e que seja lá como for, por amor. Por favor, é pra ela voltar. Sim, vai e diz assim: que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, eu só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre, diz a ela, que eu entrego os pontos. Oh, oh, oh. Obrigado. Merci. Bonsoir. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, dobradinha de Chico Buarque. Outra vez, caminhando na ponta

houver noite muito louco de prazer, te perder será meu maior castigo. Faço o que for preciso pra ficar contigo. Foi você meu vice, meu sonho maior, pra provar que é verdade, meu bem que eu digo. Eu vou ler com seu nome em um outdoor, pra que o mundo inteiro enfim possa crer. Vou mandar publicar e letrar em garrafas esta frase tão simples: te amo, te amo, te amo, te amo demais. Faço o que for preciso pra ficar contigo. Foi você meu vice, meu sonho maior, pra provar que é verdade, meu bem que eu digo. Eu publico seu nome em um outdoor, pra que o mundo inteiro enfim possa ler. Vou mandar publicar em letras de garrafas esta frase tão simples: te amo, te amo. Valeu, Quintado Pagodinho. Essa frase tão simples: te amo, te amo, te amo, te amo demais. Valeu. Moqueca de Siri. Agora, Insensato Destino, Almir Neto. Quero apenas um dia poder me Agora, Moqueca de Siri traz Amarrom, Alcione, Ouro e Cobre. Rádio Comunitária Campeche, 98. Te dei um tesouro, apesar de pobre. Meu coração de ouro troquei pelo teu de cobre. E apesar de juntos estavas tão distante, meu sentimento era de vidro e o meu puro brilhante. Te dei um tesouro, apesar de pobre. Meu coração de ouro troquei pelo teu de cobre. E apesar de juntos estavas tão distante, meu sentimento era de vidro e o meu puro brilhante. Neste vendaval de ilusões ficava eu curtindo um incomensurável amor. E agora terminadas as paixões, eu vejo que não sinto mais a dor laranhar. Eu fui o sol dos teus dias, te dei foste a noite escura sem lua, fria noite de tempestade. Eu fui o sol dos teus dias, te dei calor, claridade. Foste a noite escura sem lua. Te dei um tesouro, apesar de pobre. Meu coração de ouro troquei pelo teu de cobre. E apesar de juntos estavas tão distante, teu sentimento era de vidro e o meu puro brilhante. Neste vendaval de ilusões ficava eu curtindo um incomensurável amor. E agora terminadas as paixões, eu vejo que não sinto mais a dor laraiá. Eu fui o sol dos teus dias, te dei calor, claridade. Foste a noite escura sem lua, fria noite de tempestade. Eu fui o sol dos teus dias, te dei calor, claridade. Foste a noite escura sem lua, fria noite de tempestade. Que venha o ouro em 2020. Por falar nisso, já escolheu a cor da calcinha e da cueca na passagem do ano? Anos Dourados. Não, não. Gostoso Veneno com Wilson Moreira e Ney Lopes. Depois, Anos Dourados. Com a Orquestra Tabajara. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor. Esse amor, esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor. Água da fonte bebida na palma da mão, rosas se abrindo e se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Gostoso veneno. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Água da fonte bebida na palma da mão, rosas se abrindo e se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Gostoso veneno. Vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Gostoso veneno. Muqueca de Siri, Rádio Campeche 98.3. No lado A do Muqueca de Siri ouvimos Desalento e a Volta do Malandro com Chico Buarque, do disco gravado ao vivo em Paris, Le Zénith. Depois Pintura Sem Arte, Candeia, Em O Outdoor, Zeca Pagodinho, Almir de Neto, Insensato Distian, Ouro e Cobre com Alcione Amarron e Gostoso Veneno. Música que ficou conhecida na voz de Alcione, mas é de Wilson, das Wilson Moreira e Ney Lopes. Wilson Moreira, o famoso alicate. No fundo, estamos ouvindo Anos Dourados com a Orquestra Tabajara. Muqueca de Siri vai ao ar toda quinta a partir das 20 horas e no domingo a partir das 11 da manhã pela Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Hoje é o último programa de 2019 do Muqueca de Siri. Mas ano que vem a gente vai continuar, a gente vai ter muito programa ainda pela frente. Tem uma certa reformulação na disposição do conteúdo. Também vamos servir, final de janeiro, servir a Muqueca de Siri. Aguardem, reservem suas moedas. E falando sobre a underwear para a virada do ano, eu já escolhi a minha. Minha é metade vermelho, metade preto. É, que além de ser Flamengo, eu sou anarquista. Mas minha mãe não gosta que eu fale isso. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Se você curte ser vigiado, vai lá, curte a gente, que a gente também curte ser vigiado pelo Zuckerberg. Vamos lá, no lado B do programa, vamos ouvir o quê? Mãe. Lizete. Com Jonathan Silva. Filippo Ribeiro e Lucas Borgolo. A pobre endoideceu de amor. Que horror. Pudera, foi se envolver com a Rebeca. Tentaram relação aberta, parece que não funcionou. Mãe, Lisete tá bem alterada. Não acha graça mais em nada. Não acredita mais no amor. Cansou o amor. Não tem uma receita certa. Não é uma estrada reta. Tem seus espinhos e fulô. Mãe falou: se uma ferida não quer estancar, só um novo amor pode cicatrizar. Só um novo amor pode cicatrizar. Mãe, sabe? Encontrei Lisete às 5 horas lá na Glet, a caminho do metrô. Me olhou, gostei, elogiei o seu cabelo. O meu rosto ficou vermelho. Será que ela desconfiou? Mãe, vou me juntar com a Lisete, mudar pra sua kitnet ali no bairro do Limão. E então, nós duas, ouvindo discos na vitrola, de Charles Mingus a Cartola, do jeito que você falou, mamãe. Do jeito que você falou, mamãe. Do jeito que você falou, mamãe. Mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Disritmia, Ney Mato Grosso e Pedro Luiz e a Parede. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de borre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de borre lá da boemia. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pra o meu coração, que é tão vagabundo. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos.

patroa subornou a guarnição. Então, busca na dura mais gentil, levar a gente os siris pra casa na abolição. Depois do telô, um abração, fui botar os siris pra ver. Dentro da lata de banha, num tal de chiapa, acaba pra ver. Tranquilo, com o padre Anesca colocando azeite. Foi um trabalho de cama e valeu o suor, croquete, bobó. Panqueca, siri, recheado, fritado, cacete. O Anesca chegou com uma de alambique. Me perguntou se eu era Mendonça ou dinamite. Abri uma florinha, trouxe um prato de croquete. O Anesca mordeu um, feito quem come gilete. Baixou minha patroa, Anesca, o que é que há? O Anesca gemeu, dieta de lascar. O médico mandou que eu coma tudo que pintar, até cerveja e cachaça, menos os frutos do mar. Azar, mas que azar. Azar, mas que azar. Samba e Swing, Maria Rita. Escreva um samba e depois vamos sambar. um samba e depois vamos sambar. Escrevo um samba. Vamos chegando ao fim do último programa de 2019, que foi um ano maravilhoso. É, a gente ouviu no lado B, começamos com o Lizete. E eu vou aqui fazer a errata porque eu falei o nome do músico trocado. Então, o certo é Jonathan Silva, Filpo Ribeiro e Lucas Brogiolo. Depois a gente teve Desritmia, com o Ney Matogrosso, o Pedro Luiz e a Parede. Cachaça Mecânica, com a Aquarela Tropical. Pecado Capital, com o grande Calbi Peixoto. Siri Recheado e o Cacete, com Aldir Blanc, Monarco, Martinho da Vila, Tia Surica e Moacir Luiz. Samba e Swing com a Maria Rita, e agora a gente está ouvindo ao fundo Batendo a Porta com o Diego Zangado, Walter Silva e Henry Latino. Mas aqui o programa ainda continua com dois sambas do Trabalhador. Da mesma forma que essa faixa Siri Recheado e o Cacete foi gravada na Esquina Carioca, no Bar Pirajá, em São Paulo. As faixas que vêm a seguir também foram gravadas no Bar Pirajá. É um reduto carioca perto da Paulista. Moqueca de Siri vai ao ar toda quinta a partir das 8 horas da noite e domingo a partir das 11 da manhã. E agora temos paparazzis na entrada da rádio, tirando fotos. Que maravilha, essa rádio da pop. Acontece de um tudo. Às vezes tem lagarto, às vezes tem coruja. E hoje tivemos paparazzis. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte. Trabalho, festas, abraços, carícias, beijos, prazeres, orgasmos e muito chocolate. Além de tudo, saudações rubro-negras nesse ano que todos fomos ou viramos Flamengo. As próximas músicas que iremos ouvir serão A Reza do Samba e Acabou Meu Pai, ambas com Moacir Luiz e Samba do Trabalhador. Um maravilhoso 2020 para todos os nossos ouvintes. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. A luz que vem de um clarão, chama que não se apaga, reflete a fé no coração, que guia minha estrada, intensa como devoção, divina como uma prece, abrindo os caminhos, meu Pai, de quem merece. É o patuá do meu cordão, o sol quando aparece, a tempestade no sertão, pra que a vida recomece, um lampejo de inspiração, que de repente desce. samba que não se esquece. Ilumina o meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais. O Oga bate o tambor, firma o ponto batuqueiro, salva de um trabalhador. O quilombo brasileiro, ilumina o meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais. O Oga bate o tambor, firma o ponto batuqueiro, salva de um trabalhador. O quilombo brasileiro, a luz que vem de um clarão, chama que não se apaga, reflete a fé no coração e guia minha estrada. Intensa como devoção, divina como uma prece, abrindo os caminhos, meu pai, de quem merece. Oh. É o patuá no meu cordão, o sol quando amorece, a tempestade no sertão, pra que a vida recomece. Um beijo de inspiração, que de repente desce, gravando no peito um samba que não se esquece. Ilumina o meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais. O Ogã bate o tambor, firma o ponto batuqueiro, samba do trabalhador. Um quilombo brasileiro, ilumina o meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais. O Ogã bate o tambor, firma o ponto batuqueiro, samba do trabalhador. Um quilombo brasileiro, segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Um beijo pra minha família. Valeu, pra minha rapaziada. Filha Rebeca, pros meus amigos no Rio, e um beijo pra Florianópolis, sua linda. Pro meu querido amigo Rio do Hora, essa gaitinha fantástica, grande maestro. A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar, a alma pra si pelo Criador. Maré muda como o ar, cultura é pra quem lembrar, se é isso que o Pai me ensinou. A jura é pra quem rezar, a jura é pra quem rezar, é. A reza é pra quem jurar, valeu, valeu. A alma pra si pelo Criador. Maré muda como o ar, maré muda como o ar, cultura é pra quem lembrar, é isso que o Pai me disse. O Pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral é moderna, vem mais que o modernoso. E aí é meu coração quem governa, da treva é a luz mais eterna, todo mais poderoso. Oh, oh. Também me disse com aquele jeito orgulhoso, que o samba é mais que formoso, e ninguém lhe passa a perna. É a marola que vira um mar curioso, segundo misterioso, o tesouro da caverna. O pai me disse que a tradição é lanterna, vem pra ser estrada moderna, vem mais que o poderoso. Aí é o meu coração que governa, a terra é a luz mais eterna, todo mais poderoso. Também me disse com aquele jeito orgulhoso, que o sangue é mais que o horror, ninguém passa a perna. É a mais fé. Mas a jura é pra quem rezar. A jura é pra quem rezar. A reza é pra quem jurar. Fala pra sempre que a dor. Para muda com luar. Para muda com luar. Futuro é pra quem lembrar. Se é isso que faz o Senhor da cor. A jura é pra quem rezar. A jura é pra quem rezar. A reza é pra quem jurar. Quinta-feira estamos de volta. Fiquem com a programação da Rádio Comunitária Campeche 98.3. E viva o Flamengo!